Fala pessoal, voltamos com a segunda temporada do Papo em Dobra. Dessa vez o assunto é o Star Trek Picard, que estreou nessa sexta no Amazon Prime. Você viu o episódio? Foi bem legal, né? Eu gostei muito, até porque eu sou um grande fã da nova geração, do Capitão Picard, todo aquele pessoal. Foi muito interessante ver o que eles fizeram, a roupagem nova que eles trouxeram para a série, trazendo elementos da nova geração, um pouco de elementos de Discovery. Foi muito interessante mesmo. Mas antes de eu começar a entrar, detalhar um pouquinho o que eu achei do episódio, vai ter alguns spoilers aqui. Então se você não viu o episódio, por favor, vai ver o episódio, depois você volta. A gente comenta, conversa bastante sobre o episódio, tá bom? Então a partir de agora eu vou falar sobre o episódio, hein? Bom, o episódio foi assim. Foi interessante de assistir porque ele parecia seguindo um caminho o tempo todo. Depois no meio deu uma reviravolta. E no final ele deu aquela reviravolta final, que já era esperada pelo meio do episódio, mas me pegou um pouco de surpresa de ter Romulano num cubo Borg, que foi muito interessante ver. Agora sabe, altas possibilidades, porque os Romulanos na série, né, estão sem casa, né, porque ela segue aquela linha do J.B. Abrams do universo Kelvin, que Romulus foi destruída pela explosão da estrela do sistema solar deles. E esse também foi um dos motivos que fez o Picard sair da frota, porque a Federação, depois de um ataque de sintéticos, outra coisa interessantíssima que eles botaram no episódio, né? Porque você lembra que tinha um episódio na nova geração, logo no começo, que discutia se o Data era uma propriedade da Federação, da Frota Estelar, ou se era um ser de verdade, um ser autônomo, livre. E agora os sintéticos, por motivos que ninguém sabe, resolveram atacar os esforços da Federação e da Frota Estelar para ajudar os Romulanos, né? Destruiu toda a frota de naves que eles tinham preparado para fazer a evacuação de Romulus. Inclusive muita gente morreu, né, porque os estaleiros lá foram destruídos. E a frota agora está com um alto preconceito, né? Não só a frota, né? Todo mundo na Terra está com alto preconceito contra os sintéticos, tanto que toda a pesquisa foi ordenada a ser paralisada. E aí que a gente descobre, né, que é uma grande reviravolta lá, que o Maddox, aquele mesmo do episódio que eu falei do Data, ele trabalhando junto com os Romulanos, descobriu um jeito de passar a rede positrônica do Data para um corpo de carne e osso, né? E ele criou duas irmãs, né? Que essa é a primeira reviravolta da série, né? Que já ela não é bem uma reviravolta, mas é uma pequena reviravolta, né? Uma semi-reviravolta, vamos dizer assim. Da Dajga, muito bem interpretada pela Isa Briones, que para mim foi grande surpresa do episódio, junto com o Patrick Stewart, que ela lembra do Picard de algum jeito, depois de ser atacada por Romulanos, e aí descobre que ela é uma filha, entre aspas, do Data, por aquele motivo que o Maddox criou duas gêmeas, usando a rede positrônica do Data, e Daj é uma, e a outra a gente descobre no final do episódio, que está no cubo Romulano, trabalhando junto com os Romulanos, sem nenhum conhecimento, igual a Daj no início do episódio. Mas corre perigo, porque agora eles estão atrás das moças, né? Agora vamos descobrir porquê, né? E um episódio muito tocante também, logo no início, quando o Picard relembra o que aconteceu, porque ele abandonou a frota, dizendo que a frota não é mais aquilo que ele imaginava, que é bem a alegoria do mundo de hoje, né? Porque a nova geração veio de 87 a 94, que era outro mundo que a gente vivia. Agora é um mundo mais sombrio, mais nervoso, mais belicoso, né? E a frota está refletida nisso, né? Junto assim com as orientações meio de Discovery, os planos, junto com a tonalidade de cores, que é bem escura, assim, para dar um ar sombrio, um ar melancólico, que fica bem interessante. E o ponto alto sempre é o Patrick Stewart, né? A interação dele com o Brent Spiner, o Data, também é sensacional. Eu gostei bastante. Também gostei dos Romulanos que estão abrigados no Chateau Picard. Eu quero descobrir muito porque tem muito Romulano nessa série. Se a mudança que eles fizeram do conceito, que em vez de explodir a estrela do Romulus, explodir a estrela adjacente do sistema de Romulus, bem, um pouco diferente, né, dos filmes do Abrams, do universo Kelvin, se fez alguma diferença nos esforços de resgate, né, se tem mais Romulano sobrando do que deveria ter, né. Isso vai ser bem interessante para ver mais para frente. Eu quero ver agora o capitão se juntando com a cavalaria dele, né, que foi apresentada durante aí algum tempo atrás, enquanto lançava a série. Nesse episódio já se encontrou com a doutora, que é interpretada pela Alison Pill, que ela trabalha no Daystrom Institute. estudando forma de vida artificial, né? E agora, infelizmente, olha só, para ela, né? Ela só pode trabalhar em teoria, né? Depois do ataque dos sintéticos, como foi falado anteriormente, a Marte, então não se pode mais fazer nada mais avançado na ciência dos sintéticos, né? E a gente ainda tem um momento nostálgico, ver o B4 lá de Nemesis todo desmontado, e ela explica que o B4 não consegue reter a rede positrônica do Data, então ele, por enquanto, não é uma opção para voltar. Apesar que eu acho que ele vai acabar voltando como Data, ou uma versão Data 2.0, alguma coisa assim, que vai ser bem importante para... Porque é sempre legal ver, né? A interação dos personagens da nova geração. A gente já sabe que mais para frente o Riker, a Troy vão aparecer. Torcer para a Doutora Crusher aparecer, o Worf, o LaForge, todo mundo aparecer. Até o Eli Crusher podia aparecer, né? Apesar que, né, a gente já viu que o Will Wheaton está apresentando um programa de especial sobre as séries um dia depois lá nos Estados Unidos, né? Mas ele podia também aparecer, né? E essa semana foi mostrado também que o Capitão Picard, né, Patrick Stewart, convidou a Whoopi Goldberg, que fez a Guinan na nova geração, para ela voltar na segunda temporada. É, a segunda temporada já está confirmada, que foi confirmada bem antes do lançamento do primeiro episódio, então você vê que a Paramount e CBS está levando muita fé nessa série. Na verdade, em todas as séries de Star Trek, né, essa versão nova com o Alex Kurtzman, tem feito um belo trabalho, assim, tem muito fã que não gosta, eu acho interessante a abordagem deles. Apesar que não é aquela jornada nas estrelas do Star Trek que a gente lembra bastante da época da clássica, nova geração, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise. Mas é uma jornada diferente, né? Apropriada para o nosso tempo, né? Você pode torcer o nariz um pouco, mas é o mundo que a gente vive, é o que a gente tem agora, né? E agora é esperar o que vai acontecer, ver como a 7-9 vai aparecer na série. Eu estou muito curioso para saber. Hélio Hill, o Borg lá que ganhou nome na nova geração, também estão confirmados para participar da primeira temporada. Isso é umas coisas que eu estou muito curioso. Quero muito curioso saber os Romulanos, saber essa trama dos sintéticos. E eu queria saber o que vocês acham. O que vocês estão achando? Qual a teoria que você tem sobre a série? Quem viu o primeiro episódio? Já criou alguma teoria fantástica sobre a série? Eu criei algumas que eu vou contando aos pouquinhos durante os episódios. Isso se eles não me desmentirem antes, mas eu espero que eu esteja no caminho certo. Porque fã bom é aquele que acerta sempre. Então esse foi o primeiro episódio, eu não dei tanta coisa, quero que vocês vejam, porque a série é muito legal. Eu me emocionei um pouquinho na série, tenho que contar. Eu não me emociono fácil, mas me emocionei um pouco na série. Eu fecho aqui então a primeira análise do primeiro episódio do Picard. E espero você na próxima semana. E vai ter um especial no episódio final da primeira temporada. O Papo em Dólar vai ser especial, não vou contar ainda não. E vocês continuam acompanhando o site, que tem um especial do Oscar. Vai ter a nossa estreia em vídeo logo em breve. Vai ter um bolão muito legal do Oscar. Vai dar um prêmio para você. Essa semana agora, até o dia 30, deve sair no site e nas redes sociais como vai funcionar. Vai ter novidade logo em breve. Vamos ter mais programas. Todo o pessoal vai ter coluna. Vai ser muito legal. Então fica ligado aqui no Cinefãs. Eu volto em outra oportunidade com alguma review de algum filme, alguma série. E domingo que vem eu estou de volta aqui no Papo em Dobra, esperando todo mundo. Vem aqui trocar uma ideia, comenta o que você achou do episódio. Você acha que eu estou maluco? Você acha que eu estou certo? Estou no caminho certo? Vem falar aqui com a gente. E não esquece de seguir o Cinefãs nas redes sociais. No Instagram, no Twitter, @CinefãsOficial. No Facebook, Cinefãs. No YouTube, Cinefãs TV. Visite nosso site, que o nosso especial do Oscar está ficando muito legal. E já estou contando com a presença de vocês aqui no próximo domingo às 7 horas no site ou nas plataformas para vocês ouvirem bem bacana o Papo em Dobra. Saudações, vida longa e próspera para todo mundo. André Figueiredo diz, valeu!